ti. Desculpa, meu amor, seu tempo acabou. Tem muita gente na sua frente. Tá querendo voltar, quer ser de novo a mulher da minha vida. Entra na fila, bebê, entra na fila. Tá querendo voltar, quer ser de novo a mulher da minha vida. Entra na fila, bebê, entra na fila. Você não é mais a minha preferida. Você não é mais a minha preferida.